Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar a primeira edição de Flutuar, um programa especificamente dedicado a todo tipo de música em flauta, seja qual estilo for e seja também de qual lugar for. O que interessa é que você e eu vamos estar aqui juntos durante meia hora para descobrirmos os caminhos maravilhosos da música de flauta. Deixe-se levar por estas emoções e por estas grandes músicas. Fique conosco. E chegamos ao final desta primeira edição de Flutuar. Não perca Rádio 1900, programa que vem já a seguir. De minha parte, deixo-vos com mais três músicas deste instrumento maravilhoso, a flauta. E volto no próximo sábado, aqui neste rádio, neste mesmo horário. Fiquem bem e tenham todos uma boa semana.